radical do meu medo. Chegamos à rua e separamos-nos dos rapazes. Rob e eu vamos para a casa de Rob. A escuridão, as ruas hoje parecem estranhas. As pessoas, tudo. Algo não está bem, por si. Será esta realidade uma alucinação? Só porque comi cogumelos ou são os cogumelos apenas placebo? Situações mais estranhas são aquelas em que eu não sei distinguir a realidade da alucinação. Ficar na dúvida. Por exemplo, ao ver uma balança de peso daquelas de consultório médico dentro de um café com um balcão em petiscos. Tirar uma fotografia. Revelar o rolo e verificar que esta balança não foi impressa, nem está presente no negativo. Duvidar se de facto a balança estava no café em vez de na farmácia. Ou se era a máquina fotográfica que estava enfeitiçada e funcionando mal, fritando a realidade como consequência. Ou se apenas fotografei a farmácia sem me lembrar de lá ter entrado. O radical do meu medo é em distinguir a realidade da ficção psicológica, ainda não ter perdido por completo a ilusão do quão grande poderia ter sido no passado, e tendo preferido tudo esquecer, renegando o passado, e agora já sem passado, estar em vias de perder a minha identidade na metáfora da cabeça, às vezes fálica, mas, e agora já sem corpo pedir, desejar mesmo o mal menor, o toque eventualmente violento de uma nova forma. Um implante no meu corpo, já sem forma, de uma metáfora, uma estrutura nova e com afinidades que se desejam sociais. Mas ainda recuso esta caridade, porque não gosto que tenham pena de mim, nem mesmo sentindo-me um vagabundo, tenho vergonha, e não quero caridade por pena, ou por medo que o meu aspecto possa provocar. O radical do meu medo é poder explodir e tudo à volta do meu centro ser destroçado nas réplicas. Não é o desejo de morte, é mesmo o desejo de não morrer, de não fazer vítimas. Não ser eu ou eles. É aceitar sofrer por um canto. Um pouso com João que se abre para a envolvente do mundo real que desejo sem ilusão. Caminhamos calados. A certa altura ele toma um caminho diferente. Pergunto porquê, ele diz que quer ir por aqui. Digo que é mais longe por aqui. Eu repito que quero ir por aqui. Sigo. Começa a chover. Subimos as escadas ao lado da Catedral de Santo Finbar. Rob para debaixo de umas árvores. Pergunto-lhe por que paramos. Diz por causa da chuva. Mas já não chove, digo. Continuamos a andar e eu não quero parar. Desde que tomamos este caminho mais longo estou desconfiado. Rob já não é Rob. O casaco que Rob usa, um casaco parecido com os casacos da tropa, já não é o casaco que Rob usa, é o casaco roto e vagabundo, um aprendiz de informações e inteligência. É o meu eu, ele quer queimar-me, tem informação sensível, ele é o irmão que eu nunca tive, deixo nele a autoridade do mais velho, de alguém que mora mais novo sabe mais que eu, e ele quer-me queimar, eu sei. Tem problemas em seguir a autoridade, porque para isso é preciso fé, e a fé é uma espécie de amor. Eu sinto que a autoridade se parece impor sobre mim recorrendo à insídia, tentando-me com vantagem, ignorando a minha voz e hesito, rejeitando os seus avanços. Ponto por ponto, etapa por etapa, a autoridade mais velha vai se impondo como uma fé, como um amor de sangue, de irmão para irmão, um irmão que nunca tive. Eu tenho as mãos nos bolsos, caça-botas cardadas, parece forte demais. Desconfio que me esteja a levar para algum lado perigoso, onde pararemos por causa da chuva. E me assassino dentro de um túnel, invoco mais tarde ser um polícia no cumprimento do seu dever. Por isso não paro e caminho no meio da rua, alguns metros à sua frente, quando ele vai na sua paz pelo passeio. Existem alturas em que detesto Tangier. Olho as casas, para todo lado. Rio do medo, Rob diz, descansa, apenas quis vir por este caminho mais distante. Já vais ver onde isto vai dar. Olho para o céu e imagino que este azul escuro com poucas estrelas se move. Digo-lhe a rir que este céu parece um grande ecrã de cinema. Vejo um filme onde ando como espectador de Fedras Love, na sala de teatro e na rua, durante a matança final. I am not so bad, eu não mereço morrer, não tenho tanta culpa como Hipólito, que vivia ali entre burgers, carros telecomandados e socas disseminadas. que havia também uma mulher para esquecer, que outras havia, vinham, apareciam, se apaixonavam pela nossa rudeza de subúrbio. Queriam ajudar e acabavam humilhadas, jurando vingança e produzindo a prova. Não, não sou tão mau. I'm not so bad, mas tinha de ir embora para casa depois do espetáculo de Escorca-Dorca. Recusando o convite para tomar chá dos colegas de trabalho que vieram comigo ver a peça. Senti-me Hipólito, identifiquei-me com ele, identifiquei-me com o padre, com o Fedra, com todos que tentam ajudar. Senti-me opressor e vítima. Nada me bateu tanto. Fiquei em choque. Vivi o meu assassinato quando o país entrou Hipólito. O meu pai matou-me, o padre confessou-se. O amor eterno subiu ao céu com a santificação da vítima. Existem alturas em que deixa ser a quem. Take it easy, you're gonna make it, man. Take it easy. É verdade, consegui. Chegamos à casa de Rob. 5 da manhã. Ao entrarmos na sala de televisão, vemos o americano jovem com eles de borda, pois não tem dinheiro, dormindo no chão. Diga a Rob que vou para outra sala. A sala interior que tem 3 sofás. Rob fica e eu vou. Quero dormir. Quero fugir ao que me parece a matança. Tenho medo de todos os pais, de todas as famílias que vou adoptando no meu percurso. Ou seja, quero esquecer e acordar amanhã num dia novo e melhor. Mas não tenho grandes esperanças em adormecer. Minha primeira vontade talvez não seja adormecer, mas sim ficar sozinho. E durante o caminho senti um medo explicável de toda a humanidade. A humanidade se personificou no corpo do Rob. Fico só e sinto-me em segurança ao pensar que o pior medo é aquele que sentimos por nós próprios. O medo de não confiarmos na nossa mente, o medo do chão desaparecer e nós cairmos. Temos de um poço sem fundo, muito fundo, para todos sempre desligados da realidade consensual onde somos obrigados por convenção a viver, que nem todo humano é ou pretende ser um animal. Ou como Caroline me disse uma vez quando eu não consegui encontrar uma determinada sequência numa cassete de vídeo, take it easy, you're gonna make it. Tente então dormir. Olho para o escuro desta janela, dando para o mundo exterior, sem cortinas nem estores, janela carregada, neste momento com uma tira em vermelho, escuro e espesso, e fundindo-se no negro vertical do resto da janela, essa superfície do meu pesadelo. Pergunto onde será o inferno, se existir, se dentro desta sala ou fora desta janela, dando para o mundo. A janela, sem sombra de dúvidas, é a porta que dá a entrada. Sempre perguntei se quando sonho, sonho a preto e branco ou a cor. Mas uma vez o sonho veio a preto e branco, como normalmente, e depois acordei assustado após ver surgir a cor, a realidade fotográfica de um pequeno quadro que tinha feito anos antes. Vivo o cachorro.